sonho, pé, vou com tudo. Terra firme, livre, tudo que eu quis do meu país. Onde eu vou, vejo a raça forte no sorriso da massa. A força desse grito que diz: é meu país. Camisa feliz do meu país. Tudo bom, tudo bom, tudo belo, tudo belo, tudo azul e branco, verde e amarelo. Toda a natureza condiz com meu país. Chapéu, peço bis pro meu país. Verde, amarelo, verde, amarelo. Nessa estrada ponho o pé, vou com tudo. Terra firme, tudo que eu quis é meu país. É Brasil, é Brasil, é Brazuca, é Brazuca. Esse cara bom de papo e de cuca. Tiro meu chapéu, peço.